Yeah. Da Jamaica ao Bronx em Nova York, deu início ao hip hop. Salve DJ Kurk. Lembra das festas de rua no gueto? Trinton, capital de Kingston. Cap amplificador, caixa de som, forma perfeita é dos pretos. Isso que é bom, dança ao ar livre, improvisa dentro do ritmo. Comenta fatos ocorridos junto com toca disso. Festa de quarteirão, década de 70. Ao som de James Brown, uma dança inocente. Samper de soul, funk, jazz e outros estilos. Vem o breakbeat, influencia os dançarinos. Negros e latinos associados à pobreza. Conflito de gangue, baile alternativa, violência. E meia tudo isso tem harmonia e respeito. Da gangue surge equipe de dança, Organization Donovan, criador, hoje África Bambata. Salve Zulu Nation com amor pra ampliar. Olha só, primeira classe, a nossa arte. Ao redor do mundo fazendo a sua parte. Em destaque, quatro elementos, time que é craque. Hip hop por amor, é meu estandarte. Olha só, primeira classe, a nossa arte. Ao redor do mundo fazendo a sua parte. Em destaque, quatro elementos, time que é craque. Hip hop por amor, é meu estandarte. Hip hop desembarque brasileiro nos 80. Conquista vários manos da cidade de Sampa. De várias maneiras a cultura chegou e ficou. 24 de maio, Dom José de Barroso ocupou, mostrou e assim extrapolou. Desde as ruas, esquinas, centrais ao guetô. Mó respeito aos grandes percussores da cultura. Neus Triunfo, Nino Brown e vários manos na altura. Estação, São Bento, bate lata, mano canta. B-boys no compasso, no encanto da dança. Raiz ali plantada, derramando sementes. Mesmo com repressão policial, atingiu os montes. De volta às periferias, favela tá em casa. Hip hop, celebridade e liberdade não atrasa, não. Entra de cabeça, não há mais como parar. Olha só, primeira classe, a nossa arte. Ao redor do mundo fazendo a sua parte. Destaque, quatro elementos, time que é craque. Hip hop por amor, é meu estandarte. Olha só, primeira classe, a nossa arte. Ao redor do mundo fazendo a sua parte. Destaque, quatro elementos, time que é craque. Hip hop por amor, é meu estandarte. No hoje mó destaque, manifesto brasileiro. A voz do pobre que assusta o mundo inteiro. É de rua sim, mas sem perder a ideologia. Ganha dinheiro, enfim, com conquista. Hoje em dia, calças largas, camiseta, bonés e blusões. Cortes, flex, equipamento, tênis, medalhões, materiais pro grafite, mic pros MCs. As picape violenta, acompanhada de vinis. Vibe boy, mostra o giro que demonstra que enquanto o mundo gira, o hip hop se extrapola. O mercado do produto hip hop é promissor. Oferta milhares de CDs, DVDs, trabalho suado. A verdadeira cultura é limitada, evolutiva. É mero modismo, tem raiz, é produtiva. Ou se rende a intolerância do mercado ou da mídia. Não pertence a ninguém, mas se a quem respeita a sua ideologia. Primeira classe, a nossa arte. Ao redor do mundo fazendo a sua parte. Destaque, quatro elementos, time que é craque. Hip hop por amor, é meu estandarte. Olha só, primeira classe, a nossa arte. Ao redor do mundo fazendo a sua parte. Destaque, quatro elementos, time que é craque. Hip hop por amor, é meu estandarte. Faça um barulho, hip hop tá na casa. Faça um barulho, hip hop tá na casa.